Juntando gramas e gramas e gramas, por camas e camas e camas, vivendo dramas e dramas e dramas. Não sei como te dar tchau. Baby, isso tudo parece ser demais pra mim. Desde o início o amor que eu tive, ele foi feito pra nunca ter fim. Não, não somos frutos do acaso. Baby, desculpa o atraso, em outra vida eu te caso. Com mais um trago te trago pra mim. Fumando gramas e gramas e gramas, por camas e camas e camas, vivendo dramas e dramas e dramas, da melhor forma que eu consegui. Fumando gramas e gramas e gramas, por camas e camas e camas, vivendo dramas e dramas e dramas. E por que ainda não te esqueci? Seria fácil demais, sei que sem olhar pra trás, juro não ia conseguir. Sei que sou forte e capaz, hoje pra mim tanto faz. Não quero discutir, sei que temos semelhanças. Dúvidas geram cobranças, todas as inseguranças criaram essa distância. Polaroid descongelando um momento que nunca mais vamos viver. Eu só pensando no tempo, sentindo no vento o cheiro que tem. Quase todo monumento que eu vejo no centro me lembra você. Me destruiria menos se fosse somente uma paixão do trem. E na próxima estação, leva embora o meu coração. Mesmo assim eu sei que não foi em vão. Nas plataformas você já me tromba, cê sabe qual vai ser a situação. Na sua mente fiz baldeação, pra minha quebrada ainda falta um busão. Só que nesse sei que você não vem. Fumando gramas e gramas e gramas.